diretamente da Transilvânia, Conde Draculino, o vampiro comedor. Ele não só chupa o sangue da vítima, como também come a carne humana. Fazendo assim, por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, na levada do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Pegar.